noite, senhoras e senhores, eu sou o Tuizinho. A gente está começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3 ou então no www.radiounifran.com.br. E hoje eu gostaria de começar esse programa com música, só que porém eu vou começar tocando uma música muito linda para todos vocês. Espero que todo mundo goste, a música de Les Paul e Mary Ford chamada I'm a Fool to Care. I'm a fool to care when you treat me this way. I know I love you, but what can I do? I'm a fool to care. I'm a fool to cry. When you tell me goodbye, you left me so blue. When you were untrue, I'm a fool to care. Eu gosto muito de tocar essa música, eu acho ela muito linda. I'm a Fool to Care, de Mary Ford e Les Paul. E eu achei que seria bem legal começar esse programa com música, porque esse programa vai ter umas coisas bem legais de agora pra frente. É musical, como sempre, né? E eu tenho ótimas notícias pra vocês, ouvintes. Duas notícias, na verdade. A primeira é que agora a gente tem um blogspot, né, um blog na internet. E se você quiser conferir, é só entrar lá, é www.radiolixeirinha.blogspot.com. Muito fácil, né, de decorar até. radiolixeirinha.blogspot.com. É lá que eu vou colocar todos os programas e críticas, comentários, que mais? Coisas que rolaram no programa para fazer download e links e tudo mais. Vai ser tipo a lixeirinha da lixeirinha mesmo, né? E a segunda notícia, não menos importante que a primeira, é que agora o programa tem 4 blocos. Como assim 4 blocos? É o seguinte, na rádio você vai ouvir 3 blocos, né? Os 3 blocos convencionais de toda semana. E nesse blog vai ter um bloco a mais, que é o 4º bloco, que é o bloco mais porra louquice mesmo, né? Então basta conferir lá, entrando no site radiolixeirinha.blogspot.com. Nessa edição você já vai ter lá os 4 blocos, onde um bloco é especial, em formato de, sei lá, de podcast, talvez, já que tem comentários e considerações, etc. Ok? Então vamos dar continuidade, né? Vamos de música. Começamos tão bem o programa, né? E agora eu já tô falando aqui que nem uma... tá com a cara rachada. Eu ouvi agora um disco bem legal chamado Música para Lavar Pratos. Estão Cameron. Espero que todo mundo goste. Se vocês ouvintes estiverem lavando prato agora, vai funcionar para alguma coisa esse disco. Então é isso. Daqui a pouco eu volto com mais lixeirinha. Não sai daí. Lixeirinha. Thank you. Lixeirinha é bom porque não tem como piorar.